baixinho do rock, o proprietário da Saveiro Malvada. Hammer 4.5. Face your hands up, face your hands up. 104.5. E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Baixinho do Rock, o proprietário da Saveiro Malvada. É o Tarde Pop Live. Te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda, sensacional. Veio malvada, tocando na pressão sem distorção. Vamos lá, Bidel! Saveiro Malvada, sente um impacto dentro de você. Come. Bota a mão no joelhinho e vira pra mandar minha voz, mulher. De lado, de lado, ainda vem de lado. De lado, de lado, ainda vem de lado. De lado, de lado, ainda vem de lado. Peraí, peraí, vai assim, ó, vai de lado, de lado. A menina vem de lado, de lado, de lado. A menina vem de lado, de lado, de lado. A menina vem de lado. Que maravilha. Se tudo sabe dançar, não tem problema. Bota a mão no joelhinho e vira com a minha voz, mulher. De lado, ainda vem de lado, ainda vem de lado, ainda vem de lado. Solta o barulhinho pra elas, vai. Objetivo vem, tchau, vai. Alô, DJ Vidal Produções, tamo junto. Aqui está a Saveiro Malvada. Se você acha que aguenta, então vem pra cima. Bota a mão no joelhinho e vira com a minha voz, mulher. De lado, ainda vem de lado, de lado, de lado. Peraí, vai assim, ó, vai de lado, de lado. A menina vem de lado, de lado, de lado. A menina vem de lado, de lado, de lado. A menina vem de lado. Que maravilha. Se tudo sabe dançar, não tem problema. Usa aqui de meio tênis e na envolvência. Bota a mão no joelhinho e vira com a minha voz, mulher. De lado, de lado. A menina vem de lado, de lado, de lado. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Baixinho do Rock, o proprietário da Saveiro Malvada. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, mano, mano. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca, botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido.

que chega e agora é mais. Agora é mais, agora é mais. Depois que pega a primeira, as doidinhas vem tudo atrás. Elas gritam ai, ui, ai. Depois que pega a primeira, as doidinhas vem tudo atrás. Elas gritam ai, ui, ui, ai. Bora, Teresina, vai. E comentou em Teresina que o Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe. E depois que pega a primeira, sempre, sempre vai atrás. Ai, ai, ai. E comentou com as amiguinhas que o Xandinho é bom demais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que pega a primeira, os gotinhos vem tudo atrás. Ai, ai, chefe é chefe, né pai? Bora beber, que eu tô solteiro. você tentou? Eu tentei, mas não tá. Deu certo não, puta cara. Por isso que eu vim parar aqui em Fortaleza. Faz barulho! Olá! Muito obrigado! Baixinho do Rock, o proprietário da Saveiro Malvada. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele.